ser seu amor verdadeiro. Mas eu reconheço, não tenho direito. O que aconteceu foi o meu desespero. Você é casada e merece respeito. Eu não tive culpa em te conhecer. São coisas da vida que o destino traça. Me apaixonei pelos teus carinhos. Só sinto feliz quando me abraça. Eu não tive culpa em te conhecer. São coisas da vida que o destino traça. Me apaixonei pelos teus carinhos. Só sinto feliz quando me abraça. Depois te deixei morrendo de amor.